vai ser de cedo, não come chão. Eu sou Vedo, tô reduzindo o nome. É profilaxia e conceito crítico. É pra sindicar mesmo ruim e enaltecer a Cristo. Argumento bíblico, mas ativismo é raticida no escuto do legislativo. Cê é pra fazer juiz a Cristo. No gospel, o ativismo é mais que relativo. Não vim pra condenar, muito menos julgar o que está errado, compadre, não vamos aceitar. Compreender o porquê, Deus é o poder. Vencer ou perder, a serpente enganou a Eva pra morrer. Viver a fundação do mundão na escravidão. Preste atenção, Caim matou seu próprio irmão. Maldição, apocalipse, nação contra nação. Motorista imprudente atropela um cidadão. Constituição divina na Bíblia, compreensão te capacita multiplicando sua vida, varão. Pra lei do homem, sou cego, surdo e mudo. Ensinando o alfabeto, Aurélio de Deus, o conteúdo. Se cuida, amigos, nas leis, cada crime tem o seu artigo. Olha o perigo, no inimigo vem o castigo. Quem guarda os mandamentos não experimenta do mal. Que tal viver emocional na vida espiritual? Acorda, Joe, na real, na lei constitucional. Droga destrói na capital, escola fundamental. Essencial pro pobre, seguridade social. Enquadrando o conceito crítico, regime geral. Purificação legal, poderoso através do canal. Mídia mostra mulher pelada, horário comercial. Nova era, meia, meia guerra, símbolo da besta fera. A saída é Jesus Cristo divino, te espera. Somos um argumento bíblico, mas o ativismo é ceticida, não come chão. Do sou Vedo, tô reduzindo o nome. É profilaxia e conceito crítico. É pra sindicar mesmo ruim e enaltecer a Cristo. Argumento bíblico, mas ativismo é raticida no escuto do legislativo. Cê é pra fazer juiz a Cristo. No gospel, o ativismo é mais que relativo. Sacrifício de Malcolm X pela causa, assassinado. Perdeu duas vertentes nessa selva de concreto e aço. A tsunami que mata o asiático. Deveria sim, era devastar teu balneário. Dando PT na tua Ferrari, te deixando ilhado. Forçado a liberar teu capital acumulado. Quer entender o porquê das bocadas? É teu crime batendo na porta, na geladeira. Só ter água. Ontem escária, deitado no próprio mijo, esquecido e paraplégico depois dos tiros. É sugestivo repetir a inquisição de novo, mas dessa vez queimar político que foi contra a fé do povo. Contrato social aprende é cedo, quando os pivete aqui vê que só teu Kiko tem brinquedo. Hoje o eito de escravos é o gueto e o chicote moderno, as hollow point que atravessa os peitos. Se tu provar que a favela vire uma cidadela, o estado desespera, só que nem a cela calou Mandela. Corrupção só é inconstitucional, porque alicia o menor, não pro Senado Federal. Dentro de solo nacional te faz de estrangeiro, excluso como no apartheid de brancos e negros. Mas enquanto não volta Jesus, cada um com sua cruz, um pouco do inferno aqui é dependendo do SUS. A soma do argumento bíblico, mas o ativismo é ceticida, não come chão. Do sou Vedo, tô